27 Alexandre Brasília, 273, Alterna 1230, então 271. Bom dia, Azul 9141. Bom dia, 9141, prossiga. Poderia confirmar a nossa pista em uso? 28. Muito obrigado. indicador azul com 9141. Sim. Autorização nível 380 para Campinas, suficiente na informação Foxtrot. Confirme 38. Afirma. Civil Gol e transição Gol, senhor, vai para a direção. Guarda Gol e Gonze, azul 9141. Copia. Azul 9141, Campinas 380, autorizado para Whisky 58, decorada 28, mandem pelo até 3000 pés, após curva à esquerda, saída Gole, transição Gonza, controle 1 no 9, decimal 35, responder 5451. Matiu autorizado, Campinas nível 380, e autorizado 58, saída Gole Gonza, decorada 28, na proa a 3000 pés, curva esquerda, 0935, controle 5451, transponder azul 9141. Protegimento correto, 9141 da azul, no parte 3, chame para o posto de acionamento. Já está pronto para puxar acionar, azul 9141. Autorizado, senhor, chame táxi. Sonar para o táxi, 9141. Salvador para o táxi azul no avião no 41 com 03 a bordo, 3:50 de autonomia, alternando com fins. Senhor autorizado, parte 3, quilo alfa, ponto espera da pista 28, ajuste no 0 no 4. Time pronto para decolagem, ponto espera da pista 28, azul 9141. Via quilo e alfa, ponto espera da 28, chamada pronto, azul 9141. 03, chama agora o controle Salvador em 119.35, senhor, bom voo. Salvador 1935, uma boa noite, Maria. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, seu azul 9141, passando 1500 pés na saída Gole. 9141, eu verei essa tua saída Gole, Eval, e após Eval voar Sagaz. 9141, subindo ao 380. Negativo, igual a Val Sagaz, azul 9141. Azul 9141, chame o centro Recife, seu pai assinou 288, alterno 3325. 288, 3325, Azul 9141, bom dia. 1-2-6-8-5, alterno 1-2-5-4-5. Brasília 1273,